Panorama Agrícola para 15 de fevereiro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012 e este é o Panorama Agrícola em noite de lua minguante. A apresentação do programa é de Mauro Moider e na mesa de som hoje está o Márcio Peixe. Nas gravações, o Eduardo Maia. O ditado desta quarta-feira é: quem não campeia, não acha. Na dica do Panorama Agrícola, tem um belo jardim na sua casa. Noticiário traz informações sobre os vinhos finos de altitude aqui em Santa Catarina. O setor começa a se mobilizar para conquistar indicação geográfica. E no quadro Viajando por Santa Catarina, Silvano Breda vai ao Planalto Norte e fala sobre uma cooperativa virtual. Você pode participar do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail com críticas e sugestões para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Tenha um belo jardim na sua propriedade. Que tal cultivar hibisco e pata de vaca? São flores que precisam de sol o ano inteiro. Chá de hibisco ajuda a emagrecer. Chá com folha de pata de vaca ajuda no combate ao diabetes. Nos dois casos, flores bonitas para embelezar sua casa, com folhas que produzem bons chás para a sua saúde. E vamos agora viajar por Santa Catarina. O engenheiro agrônomo Silvano Breda, especialista em comunicação, esteve recentemente no Planalto Norte, viajando a serviço aí para o programa de TV da Ipagre, e visitou um novo tipo de cooperativa, cooperativa de produtores de leite, mas não com sede física, com uma sede virtual, é isso, Silvano? Olá, Mauro. Nós poderíamos chamar de uma cooperativa virtual, né? Porque ela foi formada, ela existe legalmente, né? No papel, documentada, mas como as cooperativas normais, vamos chamar assim, que a gente conhece, né? Com sedes próprias, às vezes grandes edifícios, ou agroindústrias, funcionários, computadores, veículos, etc. Isso não tem nada. E como funciona essa cooperativa virtual? Bom, basicamente, ela estando formalizada, eles podem atuar como cooperativa, né? Então, o que acontece? Eles se reúnem numa propriedade, é um grupo de produtores, no caso, lá foi no município de Major Vieira, são 29 produtores, famílias, produtores rurais, a atividade principal é leite, né? Então, pecuária leiteira, são pequenos produtores, e eles se reúnem e tomam as decisões em conjunto, o que eles conseguem negociar a produção, negociar a compra de insumos, se organizar. Eles estão conseguindo, com essa organização, um melhor acesso a bancos, ao poder público, apoio da prefeitura, das prefeituras municipais, secretarias de agricultura municipais e entidades como EPAGRE para capacitação e melhorias técnicas na produção, né? Bem, Silvano, isso tudo basicamente pela internet? Não é que funcione assim pela internet, as negociações são físicas, né? Eles chamam, os caras lá que me deram depoimento, que é impressionante, eles me diziam, eu perguntei como é que era antes. Ah, eles vinham aqui, pegavam o leite, a gente não sabia quanto que ganhava, só quando ia receber o dinheiro que a gente ia saber, não, eles pagaram tanto. Né? Era decidido unilateralmente, né? O comprador decidia. E hoje eles negociam com vários compradores e eles determinam um preço, não, nós queremos tanto. E alguém vai lá, É, aí eles negociam sempre e eles sabem com antecedência quanto eles estão ganhando, quanto vão receber, em que dia e como que eles podem daí investir esse dinheiro, enfim. Isso está refletindo na renda deles de uma forma assim muito significativa, tanto que eles estão melhorando as instalações, melhorando a tecnologia utilizada, melhorando a qualidade de vida. Muitos estão reformando as casas e até eu vi lá casas novas construídas ao lado da casa antiga, vamos dizer. Então as famílias todas muito felizes, contentes, satisfeitas. Que bom. Então, esse modelo, você acha que pode ser uma tendência de cooperativa virtual? Com certeza, né? Isso é uma tendência em quase todas as áreas de negócio, né? Mas assim, ó, veja bem o que está acontecendo lá na prática. Município, produtores de municípios vizinhos, como lá municípios ali próximo a Canoinhas, ali município Comissão Major Vieira, município de Monte Castelo, Porto União, Papanduva, Calmão, já tem grupos organizados e funcionando no mesmo sistema, porque eles viram que funcionou lá em Major Vieira, e agora estão indo além. Esses grupos estão se unindo para formar uma central, né, ali regional. Quer dizer, isso significa muito mais força, maior volume de leite para entrega, para comercializar, ganhar melhor preço. Isso tudo interessa tanto à indústria que compra, quanto aos produtores que produzem e vendem o seu produto, né? Todo mundo sai ganhando, né? É uma questão de economia de escala, como se chama, né? Correto, aquela ideia de que a organização faz a força e a diferença. Exatamente por aí, né? Então eles estão conseguindo resultados em todos os aspectos, porque não é que melhora simplesmente uma coisa. A própria cabeça, vamos chamar assim, das pessoas, eles evoluem, se educam, né? Então o nível, né, eles acabam começando tendo uma visão mais empresarial, né, do agronegócio, que é o caso. Só em Major Vieira são 29 famílias. 20, é. No caso, 29 famílias, são 100 mil litros de leite por mês. Agora, tu imagina isso, né, repercutindo e agregando com outros grupos na região ali, né? A coisa está... eu fiquei muito... Para mim, né, com a idade que eu estou já esse tempo todo de extensionista, isso aí me chamou até uma novidade para mim, né? E positiva. Planalto Norte investindo aí na produção de leite e se destacando também, então, em cooperativa virtual. Silvano, muito obrigado pelas suas informações aqui no Panorama Agrícola. Sempre um prazer. É hora das notícias. A Associação Catarinense dos Produtores de Vinhos Finos de Altitude, ACAVITS, reuniu-se recentemente com técnicos da Epagre-Siram para discutir pré-projeto de inovação da rede Cibratec para vinhos de altitude. O Cibratec é o Sistema Brasileiro de Tecnologia do Ministério da Ciência e Tecnologia e conta com a rede de centros de inovação em vitivinicultura, que dispõe de 10 milhões de reais para financiamento. A intenção da ACAVITS é conseguir verba para viabilizar projeto de indicação geográfica para vinhos finos de altitude. Indicações geográficas caracterizam sistemas de produção onde a cultura local, região, clima, solo, o saber fazer, entre outras variáveis, são únicos, tornando-se uma espécie de marca. Começa nesta sexta-feira, dia 17, em Tangará, a quarta FECAUVA, Feira Catarinense da Uva. O evento proporciona visita a famílias produtoras de uva, tem almoço típico italiano com vinho e outras atrações culturais e esportivas. De sexta a domingo, em Tangará, a Feira Catarinense da Uva. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.